hommage à Sarah Carrera, qui, comme vous savez, est décédée samedi dernier dans un accident tragique. Donc voilà, on va essayer de lui rendre un petit hommage à notre passé. À Sarah Carrera qui nous a quittés malheureusement samedi dernier dans un accident de voiture. Et on commence tout de suite avec la chanson de avec son père Tony Carrera, c'est Hoje Menina Amanhã Uma Mulher. Donc on écoute Sarah Carrera et Tony Carrera. Hoje um anjinho, amanhã uma mulher. O teu caminho vais ser tu a fazer. Mas quando fores embora, contigo também vai o coração de um pai, o coração de um pai.

já te deixei. Podes crer, mas estás em mim no antes e o depois. É um sufoco quando tu te vais, um pesadelo que nunca tem fim. Eu conto as horas quando tu não estás, quando não tenho o teu ao pé de mim. Quando tu não estás, não estás. Fico meio perdido. Quando tu te vais, é o meu castigo. Quando tu não estás, não estás. Fico meio. Furacão, e é pior do que um vulcão numa noite de preto.

dar um abraço ao pai e um beijo à mãe. Nossos netos enviam um beijinho com muito amor e muito carinho. Pai, mãe, não se sintam só. A voz da saudade nós vamos calar, pois dentro em breve irei vos visitar. Será tão bom ver-vos sorrir e a vossa casa. Sua mãe. Pai, mãe, nunca se sintam sós. Os nossos netos enviam um beijinho com muito amor e muito carinho. Pai, mãe, não se sintam sós. De par em par, nas festas da minha aldeia, toda a gente canta.

pernas, sempre que dava ao pedal. Eu sentado num banquinho, à frente da criatura, quando ela pedalava, eu via a sua costura. Quando a agulha partia, ela pedia quinzinho, enfia a linha na agulha, eu não dou com o buraquinho. Enfia a linha na agulha que eu quero costurar, vou clamber a linha para mais fácil entrar. Enfia a linha na agulha que eu quero costurar, vou clamber a linha para mais fácil entrar. Alfaiate na Amélia costureira, era mais velha que eu, danada para a brincadeira. Costurava numa máquina Singer industrial, de propósito abria as pernas, sempre que dava ao pedal. Eu sentava num banquinho à frente da criatura, quando ela pedalava, eu via a sua costura. Quando a agulha partia, ela pedia quinzinho, enfia a linha na agulha, eu não dou o buraquinho. Enfia a linha na agulha que eu quero costurar, vou clamber a linha para mais fácil entrar. Enfia a linha na agulha que eu quero costurar, vou clamber a linha para mais fácil entrar. Enfia a linha na agulha que eu quero costurar, vou clamber a linha para mais fácil entrar. Enfia a linha na agulha que eu quero costurar, vou clamber a linha para mais fácil entrar. Jamais te vou repetir. xixo na mão, pois então, e um vaso de manjerico. Faça a marcha filambó, trolaró, com as choques e balões. Entra por dois, aos encontrões, a dançar o solidó, batem mais os corações. Olha o xixo que se parte de apitar, rapaziada, quem é que quer assoprar? Ripipipipipipi, no cochicho da menina. O papo seco era o capiru, por maldade ou por capricho. Ao ver-me na rua, só o pato quis agarrar meu cochicho. Mas quando o soco lambeu o judeu, até gritou pela mãe. E sem parar, pois se acabar, o cochicho é muito meu, não dou a mais ninguém. Olha o cochicho que se parte de apitar, pipipipipipipi, e nunca mais desafina. Rapaziada, quem é que quer assoprar? Ripipipipipipi, no cochicho da menina. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Sur Radio Arc-en-ciel, voilà, l'émission arrive à sa fin. Je vous laisse juste après avec l'émission Mavrika et animée par Albino. Donc pour ma part, je vous retrouve vendredi prochain à la même heure, 17h-19h. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et en attendant, je vous laisse écouter Jérôme, notre ami Jérôme de Capanegre, avec son titre « Não quero mais ». Não quero mais viver assim. Tenho a vida que espera por mim. Não quero mais sofrer assim. Já não sinto mais nada por ti. Já não quero mais. Eu não quero mais ver teu olhar. sei que vou sobreviver com esta dor em mim. Eu já não sou quem querias ter, porque eu já te esqueci. Não quero mais. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Arc-en-Ciel Orléans 96.2 FM, la radio.